Salvador, boa noite, é o Channel 6259, por gentileza, 340, Guarulhos. Channel 6259, boa noite. Eu tenho pré-aprovado 360, copia? Copia. 6259, Channel autorizado, Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 1199.8, transponder 51311. Autorizado no nível 3600, pela Upper Zulu 10. Decola da 10, curva à direita, da Leda, Motiva. 1199.8, transponder 51311, no Proxanel 6259. Correto, chama para pegar estacionamento 6259. É amarelo, Channel 6259. Boa noite, na 3567, posso estar pronto. Tá 3567, a linha decola de imediato? Afirmo. Gente, livraria e decola na 0, 2180 graus, 0 menos. Autorizado, vier e decola no 0, tá 3567. Trip 5591, boa noite. Trip 5591, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre para informação, é a Band, iniciando a decolagem da pista 90. Trip 5591, sente. Motor ground 3897, stand for 05, request, push back and start up. 3897, clear start up and push, call me ready for taxi. For you call again for taxi, 3897. Começa a sair de decola da zona 8, chama controle 1199.8, bom voo. Zona 8, boa noite, 3567. 591 solo aos 19, chama solo em 121 decimal 9. 219, 5591. Solo gol no 645 para pushback e acionamento, posição 1-0. No 645, portão 1-0, autorizado, chama ataque. Mano, ataque, gol no 645. Solo, boa noite, 5591, ingressando na Alfa. 591, Alfa Kilo, 43, remota 04. Alfa Kilo, 43 para 04, 5591. Commodore Ground, 3897, confirm, 3 hours 10 minutes, 204. 204? That's correct. 3897, clear taxi, via India, holding point, runway 10, tower 1, 18-195, altimeter setting 1014. Clear taxi, hold point, runway 10, via India, wind ready for takeoff, tower 118-195. 1014, number 76. contato, chegou o 1645, 140 a bordo, alterna Galeão com 2 horas e 40. Qual é a autonomia? 0240. Bom, no 645, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, otimismo no 014. Parte 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 014, bom, no 645. 3897, hold short, hold and pointer, runway 10, red for takeoff. Go 1166, continue approach, number 22 landing, send by for clearance. Oi Salvador, boa noite, chegou no 166, a chave travada estabilizada em X-ray da 10, passando o Índia CA. Bom, no 166, continua a aproximação, guarda autorização de pouso número 2 para pouso. Guarda. 3895, correction, stand by, maintain hold the point. Hold the point on 3897. A 545 confirma a parte militar? Afirma. Gente, solo aos 27. Tem condições de agilizar livrando a esquerda? Afirmativa, vai tentar livrar a pista. Gente, 6545 reporta livrando a pista. 1166 continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando, agora 1166. Na hotel, 166, livre pouso, vento 180 graus, 069, pistão no zero. Livre pouso no zero, pulgão no 166. 6545, no corte livre de frequência, uma boa noite. Boa. Torre Salvador de trip 5491 no final. 5491 no continua aproximação, é a porta no externo baixado travado. Portará externo baixado travado 5491. Bom, no 166, solo 28, livre direito, chama solo em 121 decimal 9. Direito 219, bom, no 166. Down 3897, Lohan, the Transcom final in sight, we are fully ready for takeoff. 3895, clear line up and takeoff for runway 10, wind to 180 degrees, 06 knots. Clear line up and takeoff for runway 10, down 3897. Trip 5491, não continua a aproximação para informação Airbus Latam alinhando e decolando da pista 10. O momento é 180 graus, 069, aguarda a pista livre. Aguardado, trip 5491. 45, mantém ponto de espera. Salvador, o voo 1 não lembra. Prossiga. É, nós estamos aqui passando, estamos entre a Eco e a Delta, né? Tem, mas muito próximo ao alinhamento aqui da faixa de carro, tem uma cobra grande, tem? Tem, está na taxiway então? Tá, onde nós passamos, ó, praticamente é na frente a Eco, aqui na Alfa, frente a Eco. Sim, já conectando com o fiscal de parte para recolher a cópia. Acima no 645, ali mantém o no 645. Ali mantém o no 0, agora o 645. 5491, solo aos 33, mantém esse DAF, chama solo em 1, 2, 1, 9. 2, 9. Fala, boa, 3-5-4-9-1. 3-5-4-9-1, inicialmente mantém a posição onde a taxa foi alfa. Tem a posição antes de ingressar na alfa, 5-4-9-1. O 5491 não está aguardando devido a uma cobra que tem logo na taxiway, que você vai ingressar na alfa. A viatura de operações vai prosseguir na fiscalização, verificar se tem, onde está e depois você vai prosseguir. Ok, então vamos ficar aguardando aqui. Vou pegar o bichinho aí e estamos aguardando, 5491. Só para não passar a roda em cima. Vamos tentar não passar. Tá visual, agora estamos iniciando o táxi então, 5491. Gente, quilo para o pátio 3, remota 4. Grau zero menos. Ui! 645 decolado 66, chama controle em 119.8, bom voo. 198. para Quebec, né? Estou em Salvador, Eco Zulu November, se aproximando para a final do 17, já avisou algum campo. Eco Zulu November, continua a aproximação, reporta na final do 17, já baixado travado. Reportará na final do 17, baixado travado, Eco Zulu November. Eco Zulu November, tráfego já avistado, livre pouso, piscina 7 vento 180 graus 0 menos. Confirme, trem baixado travado? Afirmativo, senhora, trem de pouso baixado travado. Autorizado final do 17, autorizado pouso, Eco Zulu November. Eco Zulu November, confirma, pátio após o pouso? Pátio sim, senhora, aero está. Gente. Para pushback e acionamento na posição 2 da chinela 6259. 6259, autorizado, portão 2, chama ataque. Autorizado, chama ataque, chinela 6259. Exulo November, solo 49, libere primeira direita, ajuste na frequência. Fúbio. Acionado para o táxi Oceaner 6259, com 4 horas e 40 de autonomia, Galeão e 161 a bordo. 259, táxi à direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10 no 4. 295 no ponto de espera com 614, 6259. Salvador 6259, ponto de espera da 10 pronto. Xerã 6259, autorizado em linha de decolagem de soma 0, vento 180 graus, 059. Ingresso a linha de decolagem na 10-6159. Altitude 6259, decolado 159, chame o controle em 1998. 119861-59 da Oceanair. Obrigado, boss. Morning, Sano 11, pronto, cópia. Bono 099, autorizado com FUNS, nível 360, Upper Zulu 10. Decolada 190, curva direita da Elvo, Leda, Motiva. Controle 111980, aciona 5167. 360, está autorizado para FUNS. Upper Zulu 10, decolada 10, curva à direita na saída da El, Leda, Motiva. No transponder 5167, controle 119-8, voo 1099. 1099, correto, chama o pushback também. Para pushback voo 1099. Torre Salvador, muito boa noite, 971, duas milhas externas. Golo 971, continua a aproximação, reporte quando baixado travado, QNH 1094. A gente vai reportar o 971. Gol 971, cheque 3. 971, baixou e travou. Gol 971, livre posto 1-0, vento 1-60 graus, 5 nós, QNH 1-0, 1-4. Você entra livre posto na 1-0 com 971. Salvador, gol 1099, está no 11, pushback acionamento. 1099, autorizado, push, chama táxi. Acionamento com 1099. Gol 1971, solo 1-0, libere primeira direita, chama solo em 121, decimal 9. Libera 219, obrigado, pô. Muito boa noite, gol 971, livrando. Gol 971, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, por 1, tá fechando, obrigado. CF5219, autorizado Vitória da Conquista, nível 200, direto, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída arbórea, transmissão elefa, controle 1-1-980, zona 5401. Paulo, pode mandar o operador de direção. Qual confirma, é o Gol no 099 que solicitou? Isso, no 11, por favor. Já solicitado, Gol no 099. Salvador, escuta 545? 5415, por favor. Centro das condições, autorização ilhada, escuta copia 140. 5415, qual o nível para Ilhéus? 140. Autorizado Ilhéus, nível 140, Golf 677.